Você está na Rádio Roquete Pinto 94,1 FM e faz muito bem. Estamos gratos por sua audiência. Com vocês, meia hora Ray Conniff. Seleção musical Jackson Batista. Apresentação Patrícia Gregory. Pésame mucho. Bésame Mucho, com Ray Conniff. E você ouve agora, Too Young. Too Young com Ray Cunniff e você ouve Because. Você ouviu The Clark, Because com Ray Cunniff. Você ouve The Newley e Bricos, The Candy Man com Ray Cunniff. Candyman com Ray Cunniff. Você ouve Brandy. Brandy, com Ray Califf. Você ouve agora Run to Me. Jib, R-Jib e M-Jib, Run to Me. Sábado é o dia da música estrangeira na Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Song Blues com Ray Califf, The Diamond. Você ouve agora Where is the Love? MacDonald, Where is the Love? Você ouve agora Lisboa Antiga, de Do Vale, Galhardo e Portela. Você ouve o Ray Caniff, de Dovale, Galhardo Portela, Lisboa Antiga. Você ouve I Love You, de Archer e Thompson, com Ray Caniff. I Love You, com Ray Caniff. Você ouve agora The Happiest Girl in the World, USA. So Cunniff, The Happiest Girl in the Whole USA. Meia hora, Ray Cunniff, chega ao fim. Em instantes, retornaremos com mais um grande nome da música internacional para você.